Sana. Correto. Alfa Juliette, parte 3549, não? Carajá 44, desça para 2000 pés, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, repassabilizado. Olha, 612. Bom, nomei 112, complete final do procedimento, chame torre 1-8, decimal 95. 295, 62, boa tarde. Quilo Serra Lima, chame código transponder 0126. Autorizado ascensão para nível de voo 090, chegada Mari, Buena Proa de Mari. Buena Mari, Buena Mari, chegada Mari, 0126, Paulo Capital, Pistão. Pistão 0, vento 1, 00 graus, 099. Nível pouso, gol 1, 6, 1, 2.